soltaram a fera, o coração tá liberado. Coitado quem ficou apaixonado. Agora a bela recatada revoltou, pois um tubinho sexy foi para abalar, que até cego parou para olhar, que até cantor pausou o show pra bater palma, roubou a cena, o capítulo e a temporada inteira. A chinela não é brincadeira. E tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe num baldinho de gelo. Oh, e vai descendo. Oh, e vai descendo. Ela só quer curtição, chão, chão, chão, chão. Muita curtição, chão, chão, chão, chão. E vai descendo até o chão. E vai descendo até o chão. Ela só quer curtição, chão, chão, chão, chão. Muita curtição, chão, chão, chão, chão. E vai descendo até o chão. Pero calientita, te dejo loquito con mi bum bum. Te bailo apretadito con mi bum bum. Ahora estoy bailando, es pura adrenalina. Ahora estoy solita, pero calientita. Te dejo loquito con mi bum bum. Te bailo apretadito con mi bum bum. Yo te canto pausó el show pra bater palma. Robó a cena, un capítulo y a temporada inteira. Deixando ela no es brincadeira. Tudo que ela quer es una garrafa de champanhe num baldinho de gelo. Oh, y vai descendo. Oh, y vai descendo. Ela só quer curtição, chão, chão, chão, chão. Muita curtição, chão, chão, chão, chão. Y vai descendo até o chão. Y vai descendo até o chão. Ela só quer curtição, chão, chão, chão, chão. Muita curtição, chão, chão, chão, chão. E vai descendo até o chão. E vai descendo até o chão.